Conexão Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, DG Especialista André Ramiro, Digital 2030. Na hora que azedou, não ficou ninguém. Quando a casa caiu, não sobrou ninguém. Tantas juras de amor foram jogadas fora. Se você tá junto comigo, então diga agora. Na hora que azedou, não ficou ninguém. Quando a casa caiu, não sobrou ninguém. Tantas juras de amor foram jogadas fora. Se você tá junto comigo, então diga agora. Me diz se você tá junto ou tá emocionado. Se tiver comigo, tem que correr lado a lado. Na hora boa fica fácil, tá tudo lindo. Dinheiro, mulheres, rolê, tá tudo vindo. Sua família tem problemas, seja útil. Não são coisas pequenas, deixa de ser fútil. Cumpra suas promessas, honre suas conversas. Palavra certa, boca aberta, tretas honestas. Muita gente que só quer colar na festa. Não fortalece e não diz nada que presta. Tipo óleo e água, se traiu tem mágoa. Pra quem fez não tem nada, guarda a cara de cada um. Ciborgue programado, versão 2030 do sistema instalado. No topo da tabela, tipo um time embalado. Na hora que a bomba explodir, esteja preparado. Na hora que azedou, não ficou ninguém. Quando a casa caiu, não sobrou ninguém. Tantas juras de amor foram jogadas fora. Se você tá junto comigo, então diga agora. Na hora que azedou, não ficou ninguém. Quando a casa caiu, não sobrou ninguém. Tantas juras de amor foram jogadas fora. Se você tá junto comigo, então diga agora. Telefone não para, campainha não para. Tá pensando o quê? Vida boa é cara. Vários novos amigos, várias juras de amor. Eu prometi não esquecer de onde eu sou, onde eu sou. Mas será que eles lembram de mim? Falam de mim, o mesmo que falam pra mim. Com a minha família eu vou ficar até o fim. Traidores, por favor, fiquem longe de mim. Junto na alegria, junto na tristeza. De barriga vazia ou com a mesa cheia. Reconheço a cria, não vou cair na teia. Vou ser mais cauteloso, só na bola de meia. Sucesso nos negócios, trazem mais problemas. Se tem 10 no barco, todo mundo rema. Se tem 10 na mesa, todo mundo come. Mas se chegar o dia ruim, por favor não some. Na hora que azedou, não ficou ninguém. Quando a casa caiu, não sobrou ninguém. Tantas juras de amor foram jogadas fora. Se você tá junto comigo, então diga agora. Na hora que azedou, não ficou ninguém. Quando a casa caiu, não sobrou ninguém. Tantas juras de amor foram jogadas fora. Se você tá junto comigo, então diga agora. Tem que se envolver na humildade, saber chegar. O game do Dirty Money, sua cara vai rachar. Caixa de Pandora, piranhas e trapaceiros. Dinheiro, dinheiro, farinha pouca, pirão primeiro. Parceiro, nem vem, veja bem, entenda bem. O combinado não sai caro pra ninguém. Porra, sem neurose, lamentável sangue bom. Tá doidão, pancadão, bota a cara, Mr. M. Digital 2030 na pista, só rato nato. Puxei seu fundamento, rasgando o seu contrato. Até que na mancada tu cumpriu seu papel. Se fudeu, uso Tizu, também li Maquiavel. Pode colar, mas sem arrastar. Papo desenrolado é vacilou, vai ser cobrado. DG, Ramirex, do beat, MK. Botando pra vazar os cara que paga pra vacilar. Na hora que azedou, não ficou ninguém. Quando a casa caiu, não sobrou ninguém. Tantas juras de amor foram jogadas fora. Se você tá junto comigo, então diga agora. Na hora que azedou, não ficou ninguém. Quando a casa caiu, não sobrou ninguém. Tantas juras de amor foram jogadas fora. Se você tá junto comigo, então diga agora.